Então, 3891 no solo 0402, livrando a sua direita. Pode prosseguir que táxi via Alfa, chama a gente a Juliette. Alfa, a Juliette, tá 3891. Trip 5317, autorizado decolagem, pistão 10, vento variável com 3 nós. Gol no 805, pronto para a cópia? Autorizado Salvador Natal, via Zulu 10, nível de voo 370. Saída Pucca, transição Zipar. Decolada 10, primeira curva esquerda. Transponder 5077 e o controle Salvador 120, décima 8. Autorizado 370, Natal, mais 10, curva esquerda, 0770, transponder 08. O número 05 correto, autorizado, chama para o táxi. Apenas confirmando a saída Pucca, transição Zipa, ok? Pucca, Zipa, 18. Na Juliette, tá 3170. Tá 3170, prossegue. Juliette, remota 13. Juliette, remota 13, tá 3170. Solo está 3891. 3891, manter posição antes da Juliette, ok? Vai estar a Juliette na 3891. E chama é Toy 1895, 3891. 1895, 3891. Está 3891, taxiando pela taxa Alfa na terceira. Ah. 3891, manter a posição de sua Juliette. Essa Juliette está 5317, decolado 0405, controle agora 120, décimo 8, bom voo. 208, boa noite, bom dia, obrigado. Em Salvador, muito bom dia, trip 5317, na saída Momo. Bom dia, contato radar, voo 380, saída Momo. 380, saída Momo, 5307. 3891, mantém a posição de Juliette, ok? Tem tráfego da companhia no 62 e vai iniciar o pushback daqui a instante. Sim, mantém a Juliette, tá? 3891. Boa noite, 96, pronto, cópia? Tá, pronto para a cópia, boa noite, 96. Autorizado, Salvador João Pessoa, Upperwisk 58, nível de voo 370, saída Pucca, transição Caju, decolada pistão 10 com a primeira curva esquerda. Transponder 5117 e o controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado, João Pessoa, nível 370, Upperwisk 58, decola saída Pucca, Caju. Decolada 10 com curva esquerda e o transponder 5117, controle 120, decimal 8. Gol. 896. Correto, chama pronto, boa noite, 96. Pode vá, Cogbo. Cogbo, trip 5317. Autorizado, chama para o táxi. está com o voo 1805, está com 158 a bordo, 2 horas e 42 de autonomia, terra Maceió. Pois ataque sua direita, via Índia, reporte no ponto de espera pronto, ajustando no 06 com 1805. No ponto de espera, voo 1805. O centro instrui que voo e suba 360 restrito. Fico 317, Salvador. Autorizado ali ainda colar pistão no zero, vento variável com 4 nós. 1805, variável com a nova no zero. Dois Salvadores, 2994, dois só 3, 2, 3, 4. Gol no 994, vou aguardar o número 2 no setor. 360 restrito, 5317. Ponto de espera, pistão no zero, reporte pronto, ajuste no 06, tá 3152. Máximo, ponto de espera, informa pronto, no 3891, após a passagem do Airbus da companhia, no 62 no exato momento, vai prosseguir, ingressando a parte principal, portão 62. Afirmativa, por hoje o tráfego da companhia ingressa 62, no 3891. O gol no 994, após a passagem do Airbus da TAM, a sua cauda, tem livre acionamento, pushback em coordenação, equipe de sol, chama para o táxi. Gol no 805, decolada 12-2, controle 120.8, bom voo. 208, obrigado. Controle Salvador, bom dia, gol 805, decolado na boca de par. Sua escuta. Bom dia, gol 805, contato radar, subiu 370, saída Puca de par. 370, Puca de par. Trip 5317, chame agora o centro Recife, frequência 2685. Uma boa viagem até minha linda Manaus. Obrigado, bom dia, ótimo quarto. Tá, 3152, alinha e decola, pistão no zero, vento variável com 3 nós. Alinha e decola. Torre, gol 896, porta 12 para pushback e atronamento. Gol 896, vai aguardar o início do táxi do Boeing da companhia, que está no través do 4. Ao livrar sua cauda, tem livre acionamento, pushback em coordenação com a equipe de solo. Chame para o táxi, gol 896. Esse após o Boeing da companhia livrar a cauda, está autorizado a porta do táxi, gol 896. Táxi 1-9-9-4 a bordo, 1-8-7, Salvador, 2 horas e 30. 1-8-7, Salvador, 2 horas e 30, confere? Confere. 2A, táxi, sua direita, via Índia, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste no 0 no 6, gol no 9-9-4. Reporte a ponto, espera no 0, gol no 9-9-4. Gol 805, autorizado pelo centro, direto Natal. Direto Natal, 805. Gol no 994, ali mantém, cabeceiro no 0. TAM 3152, decolado 017, controle agora 120.8, bom voo. 208, obrigado, TAM 3152. TAM 3520, desça 2000 pés, livre LSX-8, ajuste 1016. Ajustado no 0 no 6, prossegue a 2000, reporte estabilizado de LSX-8, curta 3520. Salvador, o TAM 3152 está cruzando 2000 na PUCA. Bom dia, 3152, contato radar, suba ao 330, saída PUCA. 330 PUCA, o TAM 3152. Só desliza, voa PUCA, o TAM 3152, sim? 3152 pode voar JAMO. JAMO, então, obrigado. ...805, chame sempre Recife, frequência 2685, bom dia. 2685, bom dia. para o táxi do 1896, com 177 a bordo, 2 horas e 38 de autonomia, alterna Fortaleza. 177 a bordo, Fortaleza, 2 horas e 30, cruzado táxi sua direita via Índia, no ponto de espera reporte, pronto, ajuste no 0, no 6, gol no 896. Táxi via Índia, autorizada, ponto de espera está certo, no 896. Gol no 994, estimado mais um minuto para decolagem, ok? Gol 994, exato, decolagem, pistão no 0, vento variável com 3 nós. Pistão no 0, gol no 994. Quanto era? Pronto, gol, gol no 896. No 896, após a rolagem do tráfego, a companhia ali mantém cabeceira no 0. Após a rolagem do tráfego, ali mantém não, no 0, gol 896. Gol 1994, decolador de 22, controle agora 120 decimal 8, boa viagem. 208, boa noite, gol 994. Gol 50, tá 3152. 3152, aguardo para tirar. Controle Salvador, gol 994, boa noite. Gol 994, contato radar, suba para o nível 350, saída PUC. O cavalo 350994. Vila 52, Centro Recife no 2685, no 2545. Já confirmou 2605 a secundária? 12545. 2605, 2545. 3520, Torre no 895. 10295, graças. Salvador, tá 3520. Tá 3520, ajuste no 0 no 6. Continue a aproximação, guarda na pista livre. Sente, eu tá 3520. O Gol 896, autorizado decolagem, pistão 1-0, vento variável com 3 nós. Autorizado decolagem ao 1-0, Gol 896. Z520, autorizado pouso, pistão 1-0, vento variável com 2 nós, cheque 30. Baixado e travado, pouso autorizado, cabeceiro 1-0, alta 3520. Gol 896, decolado aos 26, controle agora 120, décima 8, boa viagem. 1208, obrigado, boa noite. Controle, boa noite, Gol 1896, saída PUCA. Gol 1896, boa noite, contato radar, suba para o nível 370 na PUCA. 370 PUCA, 1896. A 3520 no solo de 28, vai livrar sua direita após ter um táxi aprovado via Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, portão 04, a 3520, muito Gol 1994, Centro Recife 12685, 12545. 65, 12545, Gol 1994 com Recife, Gol Maradinho. Boa. Turismo na Kilo Bravo, acione identificação. Kilo Bravo está sob contato radar, 68 milhas do oeste do VOR de Salvador, confirme a proa. Gente, da presente voo ETAP, desça quando no ponto ideal de descida para o nível 050. O ajuste em Salvador 1 no 05, aguarde o procedimento de LS que se rei da pista na 0.